vas. Quantas dores sofri, tantas lágrimas chorei por não ouvir a tua voz. Mas quando te encontrei, descobri então uma felicidade que já passou na vida. Quando te aceitei, descobri então o sentido em meu bem. Oh, oh, oh, oh, oh, Jesus, faz sentido ao meu bem. Oh, oh, oh, oh, oh, Jesus, faz sentido ao meu bem.